outra vez é madrugada, eu tô na rua. Eu confesso que bateu saudade sua. Saí pra te procurar, tô aqui no mesmo bar. E nos finais de semana a gente ia. Sei que já passou das três, eu já bebi demais. Já enchi o saco do garçom, chamei seu nome. Desce mais uma, por favor. Se hoje eu bebo é por amor. Eu só queria ouvir a sua voz pelo telefone. Não desligue agora, quero te falar. Se ainda me ama, vem aqui me ver. Eu tô no mesmo bar. Já é muito tarde, tente me entender. Se bebo desse jeito, a culpada disso tudo é você. Sei que já passou das três, eu já bebi demais. Já enchi o saco do garçom, chamei seu nome. Desce mais uma, por favor. Se hoje eu bebo é por amor. Eu só queria ouvir a sua voz pelo telefone. Não desligue agora, quero te falar. Se ainda me ama, vem aqui me ver. Eu tô no mesmo bar. Já é muito tarde, tente me entender. Se bebo desse jeito, a culpada disso tudo é você. Não desligue agora, quero te falar. Se ainda me ama, vem aqui me ver. Eu tô no mesmo bar. Já é muito tarde, tente me entender. Se bebo desse jeito, a culpada disso tudo é você. Se bebo desse jeito, a culpada disso tudo é você. Olá galera, sou o Cristiano Neves, passando aqui. Estou aqui no Ceará, no hotel Dunas, né? Em Paracuru, no Ceará. Mandar um grande abraço para todo o Brasil que curte Cristiano Neves, curte meu trabalho. Primeiramente, quero mandar um grande abraço para a galera de Barro Alto, na Bahia, Mirecei região, Bahia toda. Um grande abraço, você de São Paulo, o qual onde eu moro, a gente mora, eu moro há 30 anos. Curte o meu trabalho aí, ó. CD autêntico, CD maravilhoso, volume 39 da minha carreira, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus aí, viu? Tô aqui. Pode até partir agora. Não, não vou sorrir. Mas também não vou chorar. Sei que vou sofrer. Com o tempo tudo vai passar. Com o tempo tudo vai passar. Mas com o tempo tudo vai passar. Vem aqui. Tudo isso num lugar só, em Paracuru, no Ceará.